Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? Ao sábado, entre as 23 e a 1, na Rádio Universitária do Algarve, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Gabrita. I don't believe everything happens for a reason. To us romantics out here, that amounts to high treason. I don't go in for your star-crossed lovers. In the heart of a skeptic, there's a question that still hovers near. For it begs the question, how did I ever find you? Now you got me writing love songs that come in a frame like this one, baby. And all your left-handed kisses were just prelude to another, prelude to your backhanded love song. Begs the question, how did I ever find you drifting gently through the jive of the great Sargasso Sea in that ocean? You got me writing love songs with a common refrain, not this one here. Disco de Andrew Bird chama-se Are You Serious? Sem ponto de interrogação. Ouvimos Left-Handed Kisses, um tema que conta com a participação bem notória de Fiona Apple. É o início da Orelha Extra de hoje, bem-vindos a todos. Orelha Extra através da Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve, Universidade FM e Rádio Castrense, no Brasil na Rádio UFSCar. Para além de Andrew Bird, também o regresso de Bombino. Reggae, tal como ele apelida a sua música, de Omar Bombino Mokhtar. O novo disco chama-se Azel, conta com a produção, que não se nota assim tanto, de Dave Longstreet, dos Dirty Projectors. Desta vez ouvimos o tema Timi Diwa. E de regresso também um músico muito aqui de casa, já desde 1994, com a sua banda Red Red Meat, e de o início deste século com o Scalifone, o projeto que mantém, este é o mais recente trabalho, chama-se Insect Courage, e vamos ficar com Tripped on Your Café, e o músico que falávamos é claro, o Tim Rutili. Telephone. Matching too late for a man without plan. There was an ant in the oval. Donate the key to a man without bones. Russian machines smell like old blood. Turn like you want to. Made to run. Made to howl. Don't bring me down too far. You'll take the knife out. You'll take the knife. Tripped on your cape, you ran without legs. There was a rant from the old ones. Torn will you keep to bury a friend. There was a cloud in the eyeball. Turn like you want to. Clock in the house. The knife out. You'll take the knife out. You'll take the knife out. You'll take the knife on a lake, two kings without clothes. There was an ant in the ocean. Some will decay, too soggy to burn. There in the brush by the water. Turn like you want to. made to run, made to howl, don't take me down too far. You'll take the knife out, you'll take the knife out, you'll take the knife. Orelhestra, spreading the gospel around here. Thank you. Thank you. A notável formação de 10 músicos, todos eles de Chicago, liderados por um deles, o notável Ken Vandermark, são os Audio One no seu terceiro álbum. Álbum esse gravado em duas noites consecutivas, em agosto de 2014, nos clubes Constellation e Sugar Maple, precisamente da Windy City. Chama-se o disco O Thomas Bernard Só, e são quatro temas. Ouvimos o quarto, todos eles dedicados a artistas, sejam eles músicos, artistas plásticos ou escritores. Ouvimos Tape, dedicado ao pintor Robert Irwin. Orelha extra, canal auditivo suplementar, 2 horas. Esta é a primeira. Novo disco para os Neighbors, liderados por José Dias Roena, agora sediados em Seattle. Chama-se Very Rare Expensive Jewelry. Ouvimos Secret e saltamos ainda para It's Art. It's hard. be a star. All throughout your life, they stepped on you. Now everybody wants a piece, you have to pick and choose. They want to hear a song. Sounds like so wanna hear a song. Sounds like so long. Sounds like so long. Sounds like so long. Sounds like so long. Sounds like so Orelha extra. Tentamos acertar na cabeça do prego. Já conhecíamos o saxofonista e clarinetista Shabaka Hutchings dos Sons of Kemet e também dos Melt Yourself Down. Ele tem nova banda agora, um trio, chama-se The Comet is Coming, trio esse que vai atuar em Portugal no próximo Festival Músicas do Mundo, em Sines, final do mês de julho. O álbum primeiro para The Comet is Coming chama-se Channel the Spirits e de lá escutamos precisamente Journey Through the Asteroid Belt. Orelha Extra, primeira hora, sons finais. Continuamos de seguida com o destaque que já dura algumas semanas para a banda que existiu durante a década de 90 do século passado, um pouco também do início deste século, de Cleveland, Ohio, os Craw, caixa através da editora Northern Spy, que tem os três primeiros álbuns. A caixa intitula-se 1993-1997, precisamente a data em que foram editados esses três discos. O homónimo, em 93, Lost Nation Road, em 94, e depois, em 1997, Map Monitor Search, precisamente aquele de onde vamos começar a escutar alguns temas. Já escutamos dos dois outros anteriores. Desta vez passam por aqui Unsolicited, Unsavory e I Disagree and Here's Why, precisamente desse álbum de 97, Map Monitor Search, os Craw, e possivelmente depois ainda um pouco para os Alma Negra, para terminar mesmo esta primeira hora. We'll be right back.

voltamos novamente à compilação editada o ano passado pela editora Analog Africa, Senegal 70, Sonic Gems and Previously Unreleased Recordings from the 70s. Ouvimos da orquestra Laie Tiam o tema Massani Sissé. A orelha extra de hoje, canal auditivo suplementar. Temos Facebook, Twitter, e-mail orelhaextra@sapo.pt. Para continuar, Mary Latimore, que já escutamos, do álbum At The Dam. O tema último, Ferris Wheel, January. Thank you.

castle, Herculean muscle, a great bed of chain, pleasure and pain. Outbacks, latex of divine interest, leather strap whips, my senses eclipse. Pleasure, leisure, I'm lost forever. Pleasure, leisure, I'm lost forever. Pleasure, leisure, I'm lost forever. One touch, and I move forever. O punk-funk dos idos 70 e 80 do século passado, recriado em 2016 pelos australianos No Zoo. O longa duração tem o título Afterlife e foi XXX Outback Latex. Fire in my brain, will you make it okay? Can you make it okay? Sit in my room, holding myself accountable. If this is the end, I've made myself breathless with all of my worthlessness. Fire in my brain, will you make it okay? Does it kill you to know that we're all dying? Kills me to know. Does it kill you to know that we're all dying? It kills me to know. Fire in my brain, but I douse it in rain. Sat before churches with blood on my face. Fire in my brain, will you make it okay? Fire in the brains of those who die trying to make sense of the life below fire escapes. Fire in our brains, who will make it okay? Does it kill you to know that we're all dying? Does it kill you to know? Does it kill you to know that we're all dying? Yeah, it kills me to know. Does it kill you to know that we're all dying? Yeah, it kills me. norte-americana Deja Carr, enquanto Mal Divisa, seu novo trabalho autoeditado com o título Kid, com dois Is, foi Fire e In My Neighborhood. Orelha Extra, canal auditivo suplementar no Brasil, em São Carlos, através da Rádio UFSCar. Cá em Portugal, na Universidade FM, Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense. Voltamos ao último disco para o Joranci Pazuzu. Chama-se Vahartelia. E já escutamos Valvia Varos. We'll be right back. disunion, jumble, mix up. Artistas incoerentes, canções contraditórias, temas conflituosos, sons em delírio. Orelha Extra, um cozinhando desconexo, de Fernando Pedrita. Hello, my son, welcome to Earth. May not be my last, but you'll always be my first. Wish I'd done this 10 years ago, but how could I know? How could I know that the answer was so easy? I've been told you measure a man by how much he loves. When I hold you, I treasure each moment I spend on this earth under heaven above. Grandfather always said God's a fisher, and now I know the reason why. And if sometimes Daddy has to go away, Daddy has to go away, well, please don't think, that it means I don't love you. Oh, oh, uma carreira absolutamente imaculada, a de Sturgill Simpson, com 3 discos: High Top Mountain, editado em 2013, depois no ano seguinte Metamodern Sounds in Country Music, e agora este novo, que de certeza absoluta lhe vai trazer muito mais reconhecimento, é muito mais funky. Chama-se A Sailor's Guide to Earth, e ficamos com o tema abertura Welcome to Earth, Pollywog. Orelha extra, segunda e última parte, e de seguida os sons que vamos escutar, se a vocês vos parecerem familiares, não se admirem, ou pelo menos se vos parecerem bastante semelhantes à música do artista do Mali, Basekou Koyaté, não é de admirar, já que a Gambari Band é constituída precisamente por seus familiares, e os músicos que fazem parte da banda que o acompanha é Ngoni Ba. O disco chama-se Kokuma. Gambari Band com La Banco. Never. adou jana maratou vi ala e fama minha mugulina e la banco e la banco e la banco la banco joro. Oh my gosh. Orelha Extra, vemos com os ouvidos. E são as nossas despedidas depois da Gunberry Band. Ainda vamos ouvir a dupla John Brooks e Tim Felton, que assinam como Intermass. Já os conhecíamos da compilação In a Moment, da editora Ghost Box, precisamente a editora do primeiro músico, John Brooks, e que lança este The Apple Tree. Vamos ficar com From Living in Meaning e Electric Intermass, Sound Apart. Bye bye. Finding places that you recall, painting traces and the sun. Have to wonder where you keep it all. Mind so strange, so tall. In my life, just passing by. It's a pass your door, window pane fresh, early dawn. Liquid melting as I discourse, emerging faces in the thought. In my life, just passing by. It's a before 30 years for me and only